sua morte, sua vida. As trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Eu sou eterno devedor. Seu amor me conquistou. Sou eterno. Yeah.